Obrigado por tudo que hoje digo. sintoniza www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Ótima tarde para si, mais uma vez, na companhia do programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, que lhe faz companhia semanalmente, todas as terças e quartas-feiras, aqui na sua, na nossa Rádio Antena Web, em que você aqui encontra a melhor música, a melhor programação, a melhor informação, enfim, tudo aquilo que você precisa, amigo ouvinte, encontra aqui na sua Rádio Antena Web, agora consigo o programa Os Melhores da Rádio, em que lhe passamos música calma, tranquila, para você relaxar e descontrair nestes finais de tarde. Vamos, amigo ouvinte, voltar à música. Eu espero que esteja a gostar da nossa seleção musical que foi feita a pensar em si. Boa tarde!

casado, bem casado há muito tempo. E sou daqueles que não engana a mulher. Mas tudo muda sempre que chega o verão. Ai, sobe-me a tensão e não sei o que fazer. Pois as cachopas com o calor despensa tanto. E eu como não sou santo, a maçã quero morder. Um dia deste estava já desesperado. A tentação já era tanta ao meu redor. Eu por sentir e por saber que a carne é fraca, fiz o que me restava para não trair meu amor. Fui à igreja confessar o meu calvário e no confessionário falei assim ao prior: Oh senhor padre, diga-me lá o que fazer para fugir ao pecado. Oh senhor padre, diga-me lá se há fruta boa por todo lado. Oh senhor padre, diga-me lá o que fazer para fugir ao pecado. Oh senhor padre, diga-me lá se há fruta boa por todo lado. Oh senhor padre, diga-me lá o que fazer para fugir ao pecado. Oh senhor padre, diga-me lá se há fruta boa por todo lado. Oh senhor padre, diga-me lá o que fazer para fugir ao pecado. Oh senhor padre, diga-me lá se há fruta boa por todo lado. Oh senhor padre. Olá, amigos ouvintes, estamos praticamente na reta final do nosso programa de hoje, referente ao dia 8 de março, terça-feira, dia de Carnaval. Vamos passar agora ao momento da receita, que hoje é ananás com chantilly. Amigo ouvinte, pega no ananás, compra o ananás, descasca o ananás bem descascado, corta o ananás às rodelas, tira-lhe aquele caroço que tem ao meio, depois o amigo ouvinte corta aos quadradinhos, e coloca dentro do recipiente e depois coloca chantilly por cima, leva ao frigorífico durante uma hora e meia a duas horas e depois está pronto a servir. Amigo ouvinte, é uma receita bastante simples, económica também, mas é uma receita maravilhosa este ananás com chantilly. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar amanhã para mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, aqui na sua Antena Web. Prometemos regressar amanhã entre as 19h e as 19h30 aqui na sua Antena Web. Amigo ouvinte, boa tarde, a continuação de um ótimo dia de Carnaval e até lá.